Exu, lá vem. Ei, lá o Exu. Salve, Naruí. Satisfação, seu Exu. Satisfação é nossa também. Salve as forças. Salve o chão dessa casa. Salve os guardiões dessa casa aqui também. Seu Exu, o senhor quer que a gente sirva alguma coisa pro senhor? Ah, eu vou querer. É sempre bom, salve, né? Salve, moça. Salve. Ainda não tô tão evoluído ainda, né? Ah, não. Qual que é o nome do senhor? De trabalho. Tranca a Rua das Almas. Tranca a Rua das Almas. É. O que, que esse nome significa? Campo de atuação. Na linha maior de Ogum. Trabalho também no reino de Omulu. Que cuida de toda a Kalunga. Pequena. E também... É, pode ser surpresa. Mas a Kalunga maior de Emanjá. Ah, por que que isso é surpresa pra muita gente, seu Exu? Ah, porque às vezes fala de trancar ruas. Ah. Acho que trancar ruas só atua no polo de Ogum. Ah. Mas a partir do momento que você leva as almas... Claro. A Kalunga maior... Tem muito desencarnado ali, né? Né, moça? Que se afoga. Tem muito suicídio também. Tem muitas almas ali perdidas. E ali eu tô atuando. Uhum. Claro que sim. E aí, como é que o senhor se tornou um tranca-ruas? Muitos degraus, moço. Uhum. Né? Umbral foi lição pra mim. Uhum. Na época de do meu desencarne. Uhum. Fui ver as mazelas que eu causei. Uhum. Né? É, algumas mortes também. Por defender uma bandeira. Uhum. Que se dizia religião. E onde a gente vê que isso não tem nada a ver com religião. Mas, naquela época era uma proposta em que eu me encontrava na minha evolução e fiz o meu trabalho. Uhum. Não fui muito carniceiro, não. De matar por prazer, não. Eu acreditava também no amor. Eu acreditava em honra. Mas, como vai falar de evolução, onde você tira a vida de alguém, né? E aí eu fui aprender na falange de tranca-ruas, que trabalha com a lei, onde também ressoava. Porque mesmo nas minhas mazelas, eu também tinha alguma coisa de bom, de verdade, e de acreditar que aquilo que você faz, você tem que pagar de alguma forma. Mas aprendi, através de muita dor, com dos falangeiros de trancar a Rua das Almas. A ser um pouquinho melhor. E fui como escravo que eu subi os maiores degraus pra hoje trabalhar na falange de trancar a Rua das Almas. Trabalhava numa era cristã mesmo. Né? Sim. Sim. Onde o catolicismo omitia muita coisa, mas também trouxe muita evolução para a civilização. O senhor, então, no caso, atuou lá entre os templários, é isso? É, vamos se dizer. Pessoal da espada, da cavalaria, é como se fosse um soldado. Entendi. E o que o senhor aprendeu com aquela encarnação? A ter propósito. De ter honra. Que mesmo nos meus erros, eu aprendi a ter uma meta e defender aqueles que eu acreditava na palavra. De alguma forma, eu tinha fé naquilo que eu me prostei a fazer. Porque eu também fiz coisa boa. Porque eu também defendi pessoas boas. Mas também causei dor. Mas também as coisas não eram como se diz. Eram duelos, tá? Não era uma coisa covarde. Tá? Tinha honra mesmo pra fazer coisa errada. Era como se fosse uma defesa. Ou eu, ou ele. Claro. Então hoje, no dia de hoje, o senhor acredita que... O que o senhor aconselha às pessoas que lutam por um ideal que nem sempre estão certas de ter o melhor de si e do próximo como objetivo principal? Agem na verdade. Pensa muito bem aquilo que você acha certo. Porque com a minha evolução, com as minhas vivências umbralinas, da minha lapidação como espírito, eu aprendi que a honra é não ferir o outro, é não sujar as mãos de sangue, é não corromper, é não se corromper por ganância, é não se corromper no querer e afundar o teu irmão do lado. Certo. Seu Exu, dá um exemplo. Dá um exemplo, por gentileza, daquele que se corrompe por ganância. E o que, para onde leva essa plantação? Aonde vai levar isso, né? Essa plantação. Um exemplo. Você está fazendo seu trabalho, né? Seu trabuco. E existem divisões nessa empresa onde tem degraus para ser subido. E você tem um certo conhecimento e um certo estágio para passar naquele lugar. Mas aí tu quer mais dinheiro. Tu quer o carro do chefe. Né? Sim. E aí, o que você faz? Se corrompe. Tem uma pessoa que tá brilhando porque é merecimento. Porque ela estudou. Porque ela tá ali porque ela batalhou. E você querer ofuscar o brilho dessa pessoa de artimanhas. Pro chefe. Puxar saquismo, que é uma coisa que eu detesto. É uma coisa que eu... Aí eu sou bem isso mesmo. Puxar saquismo, não. Seja você, seja autêntico. Vai trabalhar. Vai suar. Porque tem espaço pra todo mundo. É uma coisa que trancar o aqui. Se entristece. A falta de brilho que o ser humano não tem. Se apaga e se corrompe. O poder. Poder é passageiro. Nada vale a tua honra. Nada paga. Claro. Quando o senhor fala bastante sobre honra, pra onde leva uma conduta honrosa? Pra tua iluminação interior. Pro teu êxtase, ser humano. Uma fagulha do maior. Entendi. Questão. Tem como um médium interferir caso a entidade dele, num trabalho, aceite fazer um trabalho pro mal? Tem. Muito. É o que mais acontece. Porque o que acontece, os médiums, todo ser humano, passa por provas. E as provas vêm de uma forma onde vai ser testado até onde vai ter os princípios. Né? Sim. E pra quem trabalha na vertente da Umbanda, é amor e caridade. Mesmo trabalhando na polaridade da esquerda. Não é? E aí, o povo vai falar que é o Exu que é neutro que fez? Não. Eu não vou interferir. A interferência vem muitas vezes da conduta do que o médium está nutrindo. Nós respeitamos o aparelho. Nós respeitamos o nome. Mesmo que eu desça no profundo, existem regras. Então o médium pode se corromper. Se ele não estiver muito bem alinhado na tua bondade, ele vai deixar ressoar a vaidade. E usar o nome de Exu pra derrubar quem ele quer. Entendi. Então, assim, a pessoa vem e pede pra destruir o outro. Se aquela casa permite trabalho, o Exu direciona energia. Nesse caso, ele é neutro. É assim. É. O Exu, vamos supor, o Exu, ele vai ter ressonância muito grande com o teu aparelho. Não tem aquele ditado, você tem o Exu que você merece? Sim, sim. Ah, entendi, claro. Moço, já teve trabalho que foi posto pra essa menina e eu intuí pra ela. Você vai mexer nesse vespeiro? Você tá sabendo que tu vai mexer? É ela. Existem sim as comunicação pra mostrar o lado da verdade. Mas se seu canal do teu coração tiver em desarmonia, vamos lá. Aí pode acontecer muita coisa errada e o Exu, se ele estiver nessa evolução, fazer o trabalho. Mas primeiro partiu do médium. Ninguém quer cair assim não, moço. Uhum. Claro. Quando um dirigente ou uma dirigente tem ali uma postura de aceitar um trabalho, seja para amarração ou para destruir alguém pelo dinheiro, os filhos sofrem consequências também ou não? Cada um paga pelo que faz. Uhum. O que pode acontecer é essa egrégora que esse filho está trabalhando sentir alguns ataques. Canseira, tontura, né? Claro. Que é uma corrente, uma egrégora. Certo. Mas ele não vai pagar pelo que ele não fez. Sim. Você paga pelos seus atos. Mas o que acontece? Esse médium começa a não ter evolução. Porque aquela casa não está com comprometimento para a evolução. E se ele insistir em ficar nessa casa, ele não pode lutar com o exército sozinho, né? Uhum. Intuitamente, o guia vai mostrar. Aí é a escolha. Livre-arbítrio. Uhum. Né? É. Ou seja, eu não faço mal, mas estou no meio onde faz. É. Indiretamente eu estou ali dando sustento para aquilo, é isso? Tá, porque você está vendo. É a mesma coisa tu ver uma criança sendo injustiçada. Sendo injustiçada. É. Apanhar igual um adulto. E você acha aquilo normal? Você é tão igual quanto? Cadê teu coração? De não se compadecer. Uma criança que não pode se defender. Porque até uma criança, você tem que se abaixar a altura pra trazer ensinamento. Respeito. Sempre. Claro. Quando a pessoa se coloca assim num estado mental, emocional, comprometido, como é o caso da depressão, essa pessoa, se o senhor fosse o dirigente do terreiro, teria passe livre para trazer a sua entidade para dar uma consulta para alguém? Teria. Uhum. Essa pessoa tem que ser muito abraçada. Ela tem que ter um trabalho de 3 meses com linha de preto velho, com linha de caboclo e Exu, e ser abraçada pra trabalhar o mental dela, pra trabalhar a cura, pra trabalhar a força de Exu. A pessoa tem que ter amparo. Uhum. Ela tem que ter um tratamento. Depressão é doença da alma. A depressão, ela começa quando a pessoa não quer enxergar o futuro. Ela está presa no passado. Então ela precisa ser olhada e para ver o guia aonde ela parou, qual o trauma que causou essa depressão. Entendi. É um processo e uma ética de resolução das coisas sem a exclusão, que é o que sempre prejudica mais. Como seria essa pergunta? Me perdoa, a exclusão é não amparar, como? Me perdoa. Vamos assim. Vocês têm essa ética de comportamento sem excluir ninguém. Vocês abraçam, ajudam. Abraçar. E dizem assim, não vou isolar você, não. Vou tratar você. Isso é o consulente, né? Isso, mas no caso do médium, vamos ver. O médico de prisão. Isso. Ele precisa se equilibrar. Precisa, né? Precisa. Vocês não excluem ele, mas tratam ele ali por uns 3 meses. Porque o depressivo, uhum, talvez é o maior médico que tem na casa. Olha lá. Tá? É onde essa pessoa é muito sensível. é onde essa pessoa ela colhe todo o sentimento, uhum, e internaliza. E não põe pra fora. É talvez o mais sensível da egrégora e tem grande trabalho a atuar. Esse tem que ser o mais abraçado. Mas ela precisa de um tratamento pra poder alinhar o seu pensamento e não ter confusão na hora do trabalho. Tanto médico como espiritual. Porque tem depressões que ela já precisa da dose, já das drogas, dos entorpecentes aí que vocês usam, hein? Aham. Claro. Como que pode pedir uma ajuda numa situação de emergência ao seu tranca-rua das almas se a pessoa não é médium, não tem médium por perto e não é da religião? Chama meu nome. Chama no meu nome com fé. Traz a tua alma pra falar. Suas dores. Clama. Que eu vou ter ressonância. Entrar na vossa sintonia ali, né? Exato. Tudo é. Olha, às vezes, pra vocês aqui. Vocês vão às vezes falar pra ouvir. Ouvir a tua voz e se perceber pra chamar força. Chama meu nome. Porque às vezes no mental, moço, é muito difícil. Você tem que estar muito já galgada já pra ter essa força. Faz o eco do teu nome, do meu nome, que eu vou estar. Porque nós se liga aqui, ó, pelo pensamento. Ou eu, um falangeiro, vai estar. Certo. Vamos colocar uma situação. O senhor está ali num embate espiritual. Uma ocupação, assim, muito importante. E a pessoa chama o senhor. Isso incomoda, não incomoda? A pessoa vai ter a ajuda do mesmo jeito, não vai? Como é que funciona isso? Já aconteceu. Ah, explica pra mim. Vou falar uma experiência com esse cavalo. Ela tá me chamando na tronqueira dela. Né? Minha, né? Dela. Dela, né? Nosso. É. Nosso portal. E dela me chamar pra ajudar uma pessoa. E eu tava num trabalho muito pesado, de um resgate de suicídio. Excesso de drogas. E eu vi na matéria da menina uma frequência energética que eu não costumo ver. Uma frequência muito brava, tipo um caveira. E ela assustar. Mas é porque eu tava numa energia. Existe também radiação, tá? Tá. Eu tava num lugar irradiar ela longe irradiar. Tá? Mas nesse propósito eu acabei vindo na matéria dela. E isso dá um pouco de desgaste. Mas era algo que aconteceu um pouco algo necessário. E nós vemos uma frequência pesada por causa da forma que é tratado o trabalho no suicídio, onde tem muitos vagantes ali naquele corpo que acaba de desencarnar. Apesar de não estar sozinho, é como se a gente criasse dois corpos. Sim. É isso, tá? Mas não é dois corpos, é como se fosse. Tá? É uma radiação. Ela achou que foi uma incorporação. É muito alinhada, mas é como se fosse uma radiação. Tá? Mas não é uma frequência muito grotesca. Mas nós atende. Mas é. Nós primeiro. Tem os falangeiros também de tranca. Que pode estar atuando. E como eu sou É. Eixou de frente da menina de trabalho. Comissão. Eu fui socorrê-la. Tá, mas e acontece da gente vir de frequências diferentes de acordo com o trabalho. Certo. Quem é que escolhe a gravidade do trabalho e o qual deles mais precisa da sua presença? Isso quem escolhe é o falangeiro maior, tá? Uhum. É um maioral do tranca-ruas. Eu trabalho com o maioral e é ele que me dá a missão. Uhum. Apesar de já chefiar a falange. Uhum. Tá? Mas tem um maioral acima e ele que me dá o trabalho a ser seguido. E o trabalho a ser seguido que eu tenho é muito desencarne de almas das formas mais pesadas possíveis. Na linha de heroína, prostituição, HIV. É essa linha bem de tranca-ruas das almas. Uhum. Tá? Muita morte aí também. De pai que mata filho, filho que mata pai. Que é pesado. Existe alguma coisa dentro do seu trabalho, seja uma ciência desenvolvida para maldade, uma arma espiritual, um mago negro que consegue tirar o teu equilíbrio espiritual aí no astral? Existem sim magos negros querendo se plasmar. E tem bate sim. Tem muitos. Mas a gente tem toda uma tropa, né? De falangeiros, tranca-ruas. Que nós somos preparados, tá? Pra usar também artifícios. É, ela. Né? É cachorro. Uhum. É me plasmo, tá? Com feroz. As capas astral. Isso me dá muita força pra poder fazer meu trabalho. E virar. É, ser rastejante também. Entendi. É uma maneira de se infiltrar ali. Sim. E de não reconhecer quem eu sou. A minha capa de tranca-rua. Oh. É, meu corpo. Né? Eu sou negro. Né? Então eu não mostro a minha identidade. A minha identidade depende do trabalho. A minha identidade é como eu tô aqui agora. Tá? Mas para trabalhos mais dificultosos, a tranca-rua vem como cachorro. E vem como uma lince, às vezes, tá bom? Nossa. Claro. Aqui umas ideias sobre mediunidade. E a questão diz assim. Quando o médium está passando por problemas difíceis, é normal sentir as vibrações das suas entidades? Olha, vamos se dizer que para você, quando você está muito deturbada, depende da deturbação. Se a sua deturbação está causando o mal para o outro, você vai ter muita dificuldade. Você está atrasando o processo do outro. Agora, se a sua dificuldade é emocional, você lidar com os seus sentimentos, o seu preto velho vai te amparar da melhor maneira. Tudo depende do que você vai causar. Se você está causando um mal para um terceiro, é muito difícil sentir seu preto velho, seu caboclo. O Exu vai vibrar pra te mostrar. Mas às vezes até o Exu sai de cena. dependendo da forma e da deturbação que tu tá causando. Porque nós tem luz, moço. Nós tem uma luz. Apesar de atuar na sombra, a gente tem luz também. E tem uma evoluçãozinha aí. Certo. Existe algum indício que uma pessoa é protegida por tranca-ruas? Como seria? É assim, se existe, se existe alguma pista, vocês dão alguma dica no campo mediúnico daquela pessoa ou pra saber que tranca. Pra saber que ele é protegido por tranca-ruas. Vai ter uma energia. Tá? Todo Exu, ele tem uma marca, ele tem uma vibração fluídica. Né? É. Assim como foi dito aqui com a companhia de diálogo do teu Exu, caveira, ele vai ter uma marca que você vai saber que é um caveira. Assim como você vai saber quando é um Exu de Ogum falando, tem uma marca, tem uma vibração fluídica assim. Tá? Um tiriri vai vir mais gozador, vai vir mais proseador. O tranca-rua, que vem na falange de Ogum, ele é um pouco mais sério, mas ele também pode chorar também. Quando ele lembrar de algumas vivências, e se aquilo tocar nele, porque ele é o mais próximo, está perto de vocês, humano. Eu falo isso porque eu já chorei, moço. Certo. Conta uma situação onde o tranca-rua chorou. Por gentileza. Vamos lá. Eu já chorei já uma vez que eu atendi uma consulente. E eu senti a alma dela muito amorosa com os trabalhos que ela executava com crianças. E ela doava o amor dela como se fossem os filhos que ela tivesse. Como se tivesse saído do ventre dela. Isso me emocionou. Porque eu vi a capa dela. Eu vi a alma dela. E eu vi as vivências que ela trazia. Isso me emociona. Qual que foi, seu Exu, o momento mais feliz da sua existência? O nascimento de um filho meu. A menina não tem acesso a todas as encarnações que eu tive, que também não são milhares. A gente não tem tempo e nem tanta oportunidade para tantas encarnações assim, né? É. Mas é o nascimento de um filho meu. Isso me trouxe uma das maiores emoções. De trazer o divino. E ele ter se tornado homem de muito bem. E ter trazido glória pelo caráter. Foi um momento muito divino. Foi o que, Celestino? Foram momentos divinos. Certo. Com esse espírito. Pela oportunidade da honra

e o que é prazeroso. Se coloque no lugar do teu irmão. Você quer o bem pra ti, quer o bem pro outro também. Não cai no teu egoísmo, não. Porque todo mundo tem a semente. Desenvolve o teu melhor. Hoje foi falado aqui, né? É. Foi falado. Ah. Quem é bem se ferra. Eu agora é trancar a rua que vai falar. Não se ferra. Porque o bem é a maior evolução. Quem se ferra, quem não acredita no maioral. É isso. É um pouco que eu sei. É um pouco que eu aprendi. Com essa ideia de honra muito aflorada no senhor, como é que foi aquele momento em que o senhor ali teve que encarar de frente aquela pessoa... Meu monstro! Olha lá, que o senhor feriu no passado injustamente. Eu vi que eu não tinha espada porra nenhuma. Eu vi o espelho, o confronto de mim para mim mesmo, o confronto de que eu era uma poeira, um cisco a se melhorar. Além de se melhorar, é assumir e me perdoar. É encarar de frente o teu inferno. Foi triste, viu, moço? Não foi fácil, não. Porque uma boca que só ressoava um A. E ver também que eu era um monstro, ah, não foi agradável. Mas aí nós vamos pra escola do perdão. De se perdoar e tentar de novo a subir os degraus. E aí que eu fui pra falando de trancar ruas. A viver a escolinha do perdão. E se perdoar. Como errante. E desenvolver o amor. Exu falando de amor? Exu fala de amor. Como eu vou ser o Exu? Atuar na lei. Se eu não passar pra escola. De respeito. E de amor. Você acha que a gente só passa pra escola de Ogum? Não. A maior escola é o amor. E atuar com amor. Aí entra todos os orixás nessa vida. A necessidade de ter um pouco de cada um. E de trazer o firmamento de mamãe Oxum. De mamãe Imanjá. E a sonhada lei de Ogum. E passar pelo Senhor da Terra, Senhor Omolu. Ah! Não é fácil, moço. Não é. Eu tive muitos lobos internos pra trabalhar. E chegar nessa evolução que eu me encontro há mais de 200 anos sem encarnar. E ainda tenho muito o que fazer. Porque eu gosto do meu trabalho. Porque onde eu vi, eu não era tão honra assim. Mas eu aprendi a conquistar. E entrar nessa escola, o perdão me dá a oportunidade de ser melhor. Trabalhar para aquele que um dia eu achei que trabalhava. Que muitos católicos trabalham. E muitos padres trabalhavam. Em nome de uma lei e de uma cultura que trouxe coisas boas, mas há muito a ocultar. Tá ótimo. Existem muito maiorais que eu não ousei conhecer. Né? Os seres azuis, Rosa, São Germain. E aí, nós somos muito pequenos ainda para essas fagulhas maiores. Mas aí a gente aprende que esse é o maior caminho. Por isso, moço, tem certas oferendas que eu nem recebo. Porque a pessoa não tá em sintonia para aquilo. Eu falo por mim, não por outro Exu. Pode vir outro Exu e trazer outra consciência. Mas essa é a consciência de trancar a rua individual dentro do que eu vivi. E aprendi muito nas trevas, viu? É a maior aprendizagem. Porque não é nas esferas grandiosas que eu vou. Que eu vou servir pra uma fagulha grande? Que eu vou ensinar pro Avatar? Não. Eu quero lodo. Eu quero a lama. Eu quero caos. Eu quero resgatar aquele carente, necessitado. Puxão. Esse é meu trabalho. E eu sou isso. Eu tô me melhorando aí. Eu tô me melhorando porque é onde eu senti agora a plenitude de ser pai. É onde eu senti compaixão, amor. Por aquele que mais sofre. Pelo mais perdido. Pelo que menos tem. A minha alma clama nesse trabalho. Trazer algo de bom é divino. Trazer paz Não tem preço. Pro espírito que se perdeu na ilusão. Dos vícios e na luxúria. É só um pouco disso, moço. Templários. A África também me ensina muita coisa. Também da minha evolução. Açoite. Deixa pro Tiriri. Mas também vivi essas épocas, tá? Nada agradável. Ser tirado. Teu seio e viver como um verme, posso dizer que um verme talvez é mais feliz. E aí também conheci muita magia. Solo africano. Me relacionar com os orixá é muito antes. E trabalhar nos feitiços para sobreviver. De evocar o tempo, de evocar o Zegumbum, para ter uma vida razoável. Capataz. E aí, das magias, os trabalhos, os feitiços, as mandingas, os orixá. Que tanto me valeu das marcas da vida medíocre que eu enfrentei. E aí entra toda a magia de Exu na minha vida. Os cultos, o atabaque, a dança e o solo ser minha mãe e meu firmamento. E Ogum me valer. E Ogum ser por mim. E Exu Orixá fazer parte da minha vida. Não senti tanta dor. E acreditar em Zambi. Isso faz parte de trancar a rua. Sair do solo sagrado, igual o resto, e servir de objeto, escravo. E sobreviver nas minhas entranhas. Viver uma vida que não era minha. Pra poder fazer a criação daqueles que dependia do meu trabalho. E assim por diante. E a ligação com a Imanjá, né, trazido dos navios negreiros. Bicho é bem tratado agora, não é? Nossa. Não é? Sim. Eles merecem ser vivo. Abando rabo pra você. Eu vou estar com mau humor, ele tá ali te agradando, não tá? Eu fui pior, tratado pior. Cocô fazia parte da minha vida. Moço. Conviver. Escravidão. É algo que eu nunca ousei falar. Porque ainda na minha condição humana trazia dor. Encarnação de me sentir lixo. Tô abrindo agora esse trabalho. Mas é onde eu galguei os melhores aprendizagens. Meu espírito de suportar a dor e de achar Eu tinha um pai que ia me libertar. E aí, Oxalá virá Jesus Cristo para me cultuar. A ressonância com os Cavaleiros Templários. E onde eu me apaguei. E tive que cultuar os santos católicos. Mesmo que os orixás faziam parte da minha ancestralidade. O pai é um só. Vocês que escolhem o nome que quiserem. A divindade, ela tem o rosto e o nome que vocês quiserem. E aí tudo vai se secretizando. É, você me perdoa entrar nessa energia, porque uma coisa vai levar a outra. A escravatura é antes. Muita coisa pra mim, calma, moça. Mas eu tô muito feliz, moço. Nossa, show. Tá? Porque eu já conheço o teu trabalho. Sim. Cavalo. É, não tem diploma. Mas tem o diploma do amor. E é isso que eu quero. Pra evolução. Desenvolver o teu melhor, o teu irmão. Desenvolver o melhor no teu irmão. É. Passar coisa boa. Deixar algo de bom para cada um que passar por você. Sinto muito honrado, viu, Sérgio? Sua tranca. Seu tranca, que é seu fã. Não, eu que sou seu fã, seu tranca. Forte trabalho foi pra mim hoje. Eu entrei na minha entranhas mais profundas que você ousa imaginar. Cadê a tua coroa? A tua coroa é pra exibir o santo? Não.